garotinho se espelha naquilo que ele vê na tela da TV. Então pode crer e não vai correr da realidade dos fatos ocorridos pelos corruptos que dizem que sabe governar, mas não sabe de nada. Só quer aparecer na TV e dizer: olha, olha, olha o companheiro, e dizer: ele é o cara. Pelo que eu sei, esse cara não tá com nada. Só quer andar de helicóptero, ter várias segurança, andar de carro e derrubar vários barracos de pessoas humildes que lutaram para erguer e fazer o seu abrigo. Mas como é que fica sua família e seus filhos que estão crescendo, estão vendo suas casas no chão? Vejam só como é que pode, eles podem tudo e nós nada. Vai vendo, se liga só como é a mídia, não relata, não desabafa. Por isso que GM Rap canta e fala as coisas, tá sinistro mesmo, porque eles mesmo não fazem questão. Somos um imensaleiro, dividindo todo o dinheiro só entre eles mesmo. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Dinheiro que é nosso, da sociedade brasileira, no papelote, na cueca e nos botes, pra eles não dá nada. E se der, é rodízio de pizza. Money, money, tem de montão para pagar um bom grande advogado de patrão, sala VIP pra ter conforto e algumas minas. E nós não estudou, não se formou, se fechou na malandragem e vacilou. E você fica agora atrás das grades. Ainda bem que é réu primário, mas se não fosse, tava enrolado. Mas meu chegado, não conta com isso não, isso é ilusão. Vamos lutar para melhor bem-estar e demonstrar pros vergonhosos, penebrosos da massa falida. Esse é o exemplo que você quer dar pra sua família. Pai Usupanga não faz nada cada dia que se passa, nem põe em vigor dos projetos que tem. É sempre a mesma cilada, promete tudo e não faz nada. Poderia ao menos revigorar essas leis, CB mais severa, principalmente pro de menor, que já sabe o que é pó. E não só aumentando a pena do de menor, que vai ser bem melhor. Mas não muda não, porque vocês mesmo tem medo. E é pra papuda também, é molequinho, tá dando uma de ladrão. Agora está no núcleo de custódia, Cascavel, na nostalgia, junto com seus irmãos, que na verdade não são seus irmãos, são seus chegados, aliados ou considerados, que te leva pro caminho errado. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eu já falei, falei pra você do que tem que ser. Se não vai podar ou vai continuar no xadrez, dedo mole não tem era pra tirar dessa jega que zela. Vida vivida com ali cinza, se liga na mídia que é guerreiro de machia. Rap que não brinca com os outros, sempre foi humildão, porque a vida tá difícil mesmo. E ainda você vai ficar brincando e se esconder, principalmente do altíssimo. Para com isso, tem muita que ser visto. Vejam só os comédia como andam, acabaram a correria das vans. Tudo bem que era meio bagunçado, mas bastava uma pauta em vigor, uma palavra em questão. Os descarga, fazem o movimento. Deixar esse momento para ficar no ar, tormento. Desespero e sofrimento, e agora só lamento. Só basta esperar e lutar por uma vida melhor. Vamos todas se formar, sair dessa ilusão, realizar nossos sonhos, cair na real. Quem sabe um dia, não chego lá, espero, oro, peço todo dia. Força de vontade para melhorar cada dia, está e dá conforto e uma vida melhor para minha filha Rafaela, minha família. Quem sabe um dia ser herói da família, rebaixado, mudado e agora renovado. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim. Eles jogam frases mentirosas pra te iludir, palavras ao vento, infelizmente aqui é assim.